Lunático, abstrato, sou desertor fugitivo. Lunático, lunático, abstrato, sou desertor fugitivo. Lunático, passo a passo no contrapasso da batida. Pego o microfone assim, relato a minha vida. Meu ponto de vista em rimas de lacero. Mando a letra certa, meu jogo é aberto. É bem o cérebro que eu te acerto. Estou longe do vício, lúcido e esperto. Sou desertor, fugitivo, lunático. Gero uma frequência de som, um arregaço. Do tudo ou nada, na raiva ou na calma. No acerto ou na falha, com vaias ou com palmas. Traficante virtual, contrabando do som. www.bichosoldo.com. A sua coragem eu transformo em pó. Ou no leão covarde do mágico de Oz. Sou o preto básico, louco de correria. Não sou coelho branco do país das maravilhas. Impiedoso eu tenho dito aqui na mente. Olho por olho, ladrão, dente por dente. Graças a Deus não tô na cela noite e dia. Enfrentando o medo e a claustrofobia. Só mando pra mente, peso firme. Vê ponto Jamal, aperto verde, confirme. Aqui o sangue é tipo longa vida, tô distante do crime. Do craque da farinha, eu também vi por fora. Já tô manjado, tipo Kasparov no xadrez bem concentrado. Tô sendo mais procurado que o Lalau no tribunal. Eu sou todas as bombas, mano, no ouvido na tá. Pouco louco, abstrato, sou desertor, fugitivo, lunático. Pouco louco, abstrato, sou desertor, fugitivo, lunático. Pouco louco, abstrato, sou desertor, fugitivo, lunático. Pouco louco, abstrato, sou desertor, fugitivo, lunático. Rima pra rima, chama. Não sou de cria-cria, na minha eu sigo firme. Sou rimador, isso é meu crime. Lunático, versão remix. Não me subestime. Vou na guerra como um soldado, não tô de pose. E aqui é Eric 12, tudo sob controle. Pouco louco, abstrato, sou desertor, fugitivo, lunático. Pouco louco, abstrato, sou desertor. Abstrato. Sou desertor, fugitivo, lunático. Lunático. Abstrato. Sou desertor, fugitivo, lunático. Preste atenção a quem te chama de irmão, mas debocha da sua cara. Não cola não, mas tem maluco que merece cachimbo cai. Vai ser falso assim, Assunção do Paraguai. Te aplico cheque mate, jogador fudido com moral na quebrada, tipo Zeca Pagodinho. Ciclone devastando o que encontra a sua frente. Aqui é doido, varrido, varrendo a sua mente. Me julgo abstrato, linha reta, traço. Um Salvador Dalí e não um Picasso falso como Hamlet inverso. Indecisão, ser ou não ser o normal, eis a questão. Não sou bobo da corte, não pago de gatão. Ainda passo dificuldade pra sua informação. Se eu valesse o que peso, tava perdido. A pampa tá o Raimundo, esse aí tá bonito. Não quero nada seu, seu luxo, seu dinheiro. Na graça de Deus, com o que tenho satisfeito. Razão da existência, o verbo mudar. Eu mudo, tu mudas, todos querem mudar. Ordena aí, maluco, rola o rap no ar. Na minha TV só vejo bunda rebolar. Encomendei na W Brasil uma campanha. Ilusão de pobre, nova droga, propaganda. Vou lá no INPE, nas marcas e patentes, pra registrar o nome de mais um delinquente. Respondendo devagar, embaçado na moral. Compre três e pague um, meu vulgo é Jamal. Lunático, abstrato, sou desertor, fugitivo, lunático. Pouco louco, abstrato, sou desertor, fugitivo, lunático. Pouco louco, abstrato, sou desertor, fugitivo, lunático. Pouco louco, abstrato, sou desertor, fugitivo, lunático. Pouco abstrato. Sou desertor, fugitivo, lunático.